Bom, boa tarde a todos. Coronel Oliver Derrite, no QAPQRV dos senhores. Hoje, dia 19 de janeiro, às 17 horas e 46 minutos, daremos início a mais uma solenidade da 17 BPM. Presentes na sala: aspirante Ezequiel Júnior, terceiro sargento Matias Ricardo e os demais companheiros. Bom, hoje a solenidade é para o João Araújo, né, jogador recente aí do batalhão, cumpriu com o seu estágio. Desde o dia 11 de janeiro ele foi efetivado, né, passou aí 7 dias com a nossa equipe sob a supervisão dos sargentos. Não sei se ele chegou a participar de algum treinamento, mas acredito que sim, né, pelo menos o de abordagem. A gente acompanha aí os patrulhamentos. Nada me foi reportado sobre ele, né? Não tive nenhuma reclamação interna, não tive nenhuma acusação por parte do sargento, nenhuma desobediência verificada, tá? No fórum é nil. Então, assim, é um jogador que tá indo bem, tá mostrando o seu trabalho, tá? Nesses últimos dias aí o login dele tava meio escasso, a cada 2 dias ele logava, mas ele teve explicando aí os motivos. E é um jogador aí, pessoal, que ele já foi comando de BPM, tá? Nós aqui não temos essa tendência de recrutar esse tipo de pessoas, tá? Porém, foi uma exceção aí, né? Acho que ele já tinha feito parte aí da 17 há uns anos atrás, e vamos por anos nisso, né? E hoje foi aí, entrou no BPM. É já uma outra visão, uma outra história, um outro conceito, e está tendo a oportunidade de estar aprendendo aí conosco. 17 BPM, bom disse é que a cada 2 meses ela não é a mesma coisa, ela sempre se inova, sempre muda. Se você está aqui hoje, você sai do BPM, daqui 6 meses, 4 meses já não é a mesma coisa. Há outros cargos, outro ambiente, outro nível. A nossa equipe é bom por causa disso, que a gente sempre está se aperfeiçoando, a gente sempre está buscando alguma coisa, alguma alternativa, uma sugestão, uma melhoria. Sempre a gente está buscando fazer o melhor todos os dias, tá? Não é uma tarefa fácil, volto a dizer isso. Para que a gente conclua essa missão, cada um tem que saber da sua responsabilidade, tanto o aspirante Ezequiel Júnior e os sargentos e cabos, todos é uma equipe, né? Todos têm que saber de suas funções. Porque o resultado nosso lá na frente, se a gente é bom ou não, se o servidor conta com a gente ou não, se a gente tem respeito e tudo mais, até o que é falado nas redes sociais, depende do nosso trabalho, do nosso esforço feito no BPM, né? Preservar a imagem do batalhão e esteja de pé em todos os seus momentos. Então, nós estamos aí para isso. Bom, vamos começar falando aí, aspirante Ezequiel Júnior. Ezequiel, vamos deixar por último. Primeiro, quero ouvir o Matias, sargento Matias. Terceiro sargento Matias, se apresente e comente um pouco sobre o estágio do João Araújo. Terceiro Sargento Matias Ricardo se apresentando ao Coronel Oliver Derrite. Bom, o João Araújo, ele foi um jogador que eu vi bem ativo. Ele só teve uma ou duas vezes que eu não vi ele logando. Ele, pelo que eu vi, ele sabe bem código QI Sul. Ele tem bastante paciência, é bem disciplinado. E é só isso. Certo. Cabo João Pedro, tá por aí? Já João veio o Pedro. comando. João Pedro, comente com as suas palavras aí se você chegou a patrulhar ou não com Araújo e qual foi o seu ponto de vista aí em referência ao mesmo. Se apresente pro batalhão. Cabo João Pedro se apresentando ao Coronel Oliver Date, seus demais companheiros de farda. Eu patrulhei, acho que foi uma ou duas vezes com ele. Passei a treino de abordagem já pra ele. Faz bastante pergunta, é bem atento. No patrulhamento ele não. Ele sempre faz as informações corretas, não vi muito errando, não. Só isso que tem falado de um arado. Ô Rui, você tá aí, Rui? Campeão. Cabo Rui, se apresenta pro batalhão e comenta sobre o estágio do João Araújo. Acabou o selo de supervisão, está o livro de itens de companheiros de fado. Bem, o João Araújo, para mim, fez bom estágio. Nunca reclamou de nada, nunca teve denúncia no fórum. Foi que pedido sempre fazia. Então, sim, barra. Bom, positivo. Ezequiel Júnior quer falar alguma coisa, Ezequiel? Eu sei que logou recente, né? Tava voltando aí de um afastamento. Quer comentar algo? O pessoal, se puder ficar de normal aqui, sentar de ESC no server, uma foto final, tá? Então, mediante a essas análises, tudo leva a crer que deu certo, né? O estágio dele aprovado, né? Então, com a palavra o João Araújo, ele vai se apresentar para o batalhão e já dá início ao juramento. Com a palavra, João Araújo. Estagiário João Araújo se apresentando ao Coronel Oliver Derrite e aos demais companheiros de farda. Incorporando-me ao 17º Batalhão de Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, aos eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei. Falharei, pois preservarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar aonde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Muito bem. Então, esse juramento aí, pessoal, sempre manter ele no coração. Tá um juramento muito bonito, importante pro batalhão. Tá? Você tá aqui a patente de estagiário para soldado, tá? E pensem bastante mesmo aí nesse juramento, porque é o que nos une, né? É o que nos compromete aí a cada dia com o batalhão. João Araújo, você tem aí, a partir desse momento, 30 segundos, tá? Para agradecer quem você tiver que agradecer aí durante o seu estágio, tá? Teve alguma influência, alguém? Passa para nós aí, 30 segundos. Fica à vontade. Bom, primeiramente quero agradecer ao mesmo, ao Coronel Oliver, por me recrutar e por me aceitar novamente no batalhão. E quero agradecer ao Matias Ricardo, que inspirei muito nele, ele é um ótimo sargento. Qualquer estagiário que entrar aqui vai inspirar nele. E no Rui, e no companheiro de farda, que sempre me aceitou, sempre com educação. É isso, até carece a todos. Beleza. Então, pessoal, uma salva de palmas aí, merecida. Parabéns aí, soldado João Araújo. Tudo bem recebido aí por essa família da 17 BPM. Cara, cada dia tá ficando mais bonito aí os aplausos, né? Antigamente o pessoal era acanhado, quase não batia palma, né? Era uma coisa assim de louco. Hoje, graças a Deus, todos aí, nossa, parece que é uma coisa, né? Deixa a gente muito feliz. É uma coisa simples, mas motiva muito a gente, né? Um aplauso, um sorriso, um aperto de mão, são coisas assim que para nós é muito benéfico, nos ajuda muito, né? Nos anima, a autoestima, tá? Bom, pessoal, vamos tirar uma foto rapidinho, tá? Parem de conversar aí no diálogo, vou tirar uma foto para a gente postar aí no canal, no nosso grupo de notícias, tudo certinho, tá? Eu vou colocar na nossa página da 17 BPM, a solenidade de hoje, tá? Com essa foto aqui. Bom, então pessoal, hoje nós estaremos dando início a mais uma nova etapa da 17 BPM, os recém-formados aí, tá? Leiam as regras do batalhão, fique por dentro. Se tiver dúvida, recorra aos sargentos. Para quem é cabo, dê o seu melhor, tá? O próximo nível de vocês é sargento. Abriu duas vagas de sargento, tá? E vai abrir mais duas vagas de cabo. Tem muito soldado aí, certo? Então se esforcem, todo mundo aí, vamos se esforçar para vocês subir de patente, tá? Porque eu quero que vocês subam de patente, é o que eu mais quero aqui, tá? O servidor aí, pessoal, o Diego tá investindo no servidor, até porque eu acho que nós estamos tendo essa influência, né? Se não fosse a gente, ele mal se importaria com a VPS, né? É caro uma VPS dessa aí. E tipo, a 17, ela tenta manter a sua palavra e tenta manter uma tradição. Se a gente deu a palavra lá, ó, a gente vai estar com a BPU até o final do mês, a BPU já tá mexendo os pauzinhos lá para tentar nos ajudar, certo? E nós somos uma influência muito grande nesse servidor aqui. É, nós temos um respeito por parte da staff muito grande. Quem é o batalhão? Pergunta. Quem que é o batalhão que fica num servidor todo esse tempo como nós ficamos? Né? Quer dizer, não existe. O batalhão parou ali o servidor de gente já está saindo fora. A 17 BPM, gente, nós nos honramos. Nós temos honra. Então, se a gente vai lá, conversa com a staff, vê o que a staff pode nos ajudar, pode nos proporcionar. Dependendo do que a staff decidir, a gente dá até um tempo, uma semana, 10 dias, 15 dias, o que for necessário para que volte. Porque assim, nós conseguimos aqui nesse servidor uma org própria, com um nome próprio, uma org VIP, com veículos aí. Nossa org tem helicóptero, tem moto. Muito diferente das outras que não tem. A nossa é a única que tem. Tem Enforce, tá? Tem um caminhão lá para liberar pista. Tem um trator ali para quebrar bloqueio. Então, nosso time, hoje nós estamos começando, né, aí quase 10 viaturas. Amanhã, com a necessidade, a gente vai pôr aqui 20, 30 veículos aqui dentro, que cabe tranquilamente 30 veículos. Nós temos um pátio lá fora que dá para pôr quantas viaturas aqui na frente da HQ? Um monte de espaço ali, colocar tudo alinhado. É, dá para pôr muita viatura. Esse batalhão aqui dá para crescer demais. Se eu tiver 60 pessoas até o final desse ano, eu vou conseguir um marco muito grande, né? A minha meta é fechar com 60. E para mim fechar com 60, pessoal, primeiro eu preciso ter uma equipe de apoio, uma equipe base. Você não vai conseguir crescer o batalhão se você não tiver uma estrutura. E quem são a estrutura do batalhão? Vocês. Vocês estão sendo como cabo, daqui a alguns sargentos. Já vão ser segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aspirante. Tá? E essa nova era que vai chegar lá pela metade do ano, esse novo pessoal que vai chegar pela metade do ano, já vai pegar vocês comandando eles. Vocês vão comandar eles. E daqui para o final do ano, eu não sei como que vai estar, dependendo do fluxo, dependendo da movimentação. A gente vai ter uma equipe de ROCAM própria, nós vamos ter uma equipe do Águia própria, né? A gente vai ter outras divisões assim própria, tá? Então tudo vai depender aí da qualidade de vocês, o que vocês vão mostrar para a gente, o que que eu posso confiar em vocês. Porque eu também não posso elaborar um plano, uma estratégia e eu não vejo em vocês algo que possa justificar a minha ideia. Por exemplo, eu estou pensando em montar um grupo anti-sequestro, mas o meu batalhão não tem porte para isso. Então, aquele momento não vai ser a hora de eu colocar, entendeu? Mas se vocês se valorizarem todos os dias, né, e fazer por onde, cada projeto que está aí na gaveta vai poder ser feito através de vocês, do esforço de vocês. E é isso que eu quero ver, essa motivação, essa força, essa vontade, tá? Porque o tanto de tempo que esse batalhão está aberto, mais de 4 anos, é muita luta, né? Em 2016 nós conseguimos levantar a melhor equipe, foi em 2016. O quarto ano foi o ano que a gente conseguiu formar a melhor equipe. E agora no ano de 2017, nós vamos fazer dessa melhor equipe comandos. E vamos crescer o nosso batalhão. Essa é a meta, né? Vamos crescer o nosso batalhão através de vocês. Então, se esforcem, evitem brigas, evitem brincadeiras desnecessárias, evitem magoar as pessoas, tá? Todos nós, todos os dias a gente vai ver rostos aqui, as mesmas pessoas, mesmos nomes. Não vale a pena brigar. Não vale a pena buscar, né, desentendimento. Então, vamos sempre aí fazer o bom patrulhamento, usar a boa comunicação que vocês já estão usando muito bem. Parabéns pela comunicação de vocês, né? Tenho que agradecer muito, né? Para chegar nesse nível demorou um pouquinho, mas valeu a pena. Todos estão conversando muito bem no Whisper, estão falando certinho, não estão se afobando, não estão tendo estresse, tá sabendo reportar certinho o que está acontecendo, tá? Sem estresse. Uma equipe pedindo apoio da outra, se é necessário, se não é, tá certinho o procedimento. Vocês são de parabéns. Que continue assim. Que essa nova equipe que está chegando aprenda com vocês o que é o batalhão. Tá? Que vocês passem para eles o que é o batalhão. Ele sinta esse gosto de estar aqui. Hoje, uma pessoa que sai do BPM tem 3 para entrar no lugar. Tá? Então, se um dia eu perder aí uma pessoa, já vai ter outro para colocar no lugar. Mas pensa bem. Imagina eu perder um cabo, imagina eu perder um sargento. Se demorou tanto tempo para formar um sargento e para formar um cabo, eu tô tendo benefício em perder uma pessoa? Não tô tendo benefício, porque eu me fudi para aquela pessoa chegar a cabo, para aquela pessoa chegar a sargento, eu me lasquei. Então não compensa eu perder esses tipos de jogadores. Não compensa. O que eu tenho que fazer é dar uma estrutura de trabalho para eles. É oferecer uma estrutura de trabalho para que eles se sintam à vontade e que eles, com toda a competência e inteligência, possam contribuir para o que eu tenho que fazer. Tá? Agora, perder soldado aqui dói muito. Dói muito. Agora, tem aqueles também que não estão nem aí com a vida, né? É, principalmente os estagiários, né? Esses estagiários que foram exonerados é porque perderam uma grande oportunidade, não estão logando, não estão sendo ativa. Então, quem que eu devo respeitar mais? Vocês que estão logando ou quem não está logando? Eu vou respeitar vocês, e por eu respeitar vocês, que eu tenho que tirar a gente vagabundo do batalhão, gente que não está prestando, tem que tirar fora. Falo uma vez, falo duas, falo três, não procurou o comando, tá fora. Infelizmente é assim, pode ser a melhor pessoa possível. Ó, essa semana nós perdemos o terceiro sargento Ederson Domingue, um dos bons sargentos, né? A nível assim do Matias, sargento bom, perdi um grande sargento, tá? Caio Amaral era um cara que a gente estava tentando investir e depositar nele a confiança, né? Ele ia ter uma grande oportunidade de voltar agora das férias e mostrar o melhor dele, foi lá e pediu sua baixa, entendeu? Então, nós perdemos 2 sargentos aí. E atualmente, nosso grupo de sargentos está bem curto, bem pequeno, né? Nós temos só o Matias e o Marinho. Então, está bem complicado, né? A gente, com fé em Deus, daqui para o final do mês, da semana, a gente vai promover mais uns sargentos aí e vamos treinar eles. Então, fiquem no QAP, dê o melhor de vocês, que a gente está vendo. Eu estou vendo, estou o tempo todo vendo. O Ezequiel está vendo, está todo mundo vendo. Nós sabemos quem que patrulha, nós sabemos quem que não patrulha, nós sabemos o jeito que você conversa com a pessoa, nós sabemos a forma que você dá o susto, se você está fazendo correto, nós vemos se você está atirando direito, nós observamos tudo. Tudo nós estamos observando. Tá? Para que amanhã, na hora que eu precisar, ó, Ezequiel, indica para mim 2 sargentos. Ezequiel vai lá e indica para mim, ó, fulano tal e tal merece. Aí eu vou falar assim, ó, beleza. Sargentos, fazer uma reunião com os sargentos atuais. Vocês confirmam nesses nomes? É isso mesmo? Tá certinho? Beleza. Aí vai para minha avaliação. Bom, então, tive várias coisas sim, a minha também é sim, então ele é promovido. É tudo escolhido a dedo, gente. Sargento aqui é escolhido a dedo. Não é qualquer um que entra como sargento, tá? Tem que fazer valer muito a pena para poder estar lá. E quando você é sargento, a cobrança é grande, tá? Mas assim, Matias, você se orgulha por ser sargento hoje? Não sei se ele tá me ouvindo, que ele tá com um PS meio ruim, né? Mas, ó, o Rui, por exemplo, o Rui, ele se tornou cabo, ele tinha um grande desejo de ser cabo. Hoje, Rui, o que você acha da patente? É isso mesmo que você queria? Você tá feliz com essa patente aí? Estou. Tá animado, o cara tá patrulhando, a gente tá começando a ver ele patrulhar. Hoje mesmo, ele já comentou, teve a oportunidade de converter, de comentar sobre o João Araújo. Olha aí pra você ver, ele tá ganhando espaço, certo? Entendeu? Então, gente, é isso, tá? 17 BPM é isso. Nós somos uma grande família. Amo muito vocês, gosto muito de vocês, certo? Aspirante, pode encerrar aí, tá? Por mim aqui, já finalizei.